vozinha, no seu modesto trajar. Dançando poliran brinca mais ele, dançando poliran brinca mais ela. Dançando poliran brinca mais ele, és uma rosa amarela. Anda daí, vem dançar em cima deste ladrilho, que anda agora muito em moda colher a folha ao junquilho. Dançando poliran brinca mais ele, dançando poliran brinca mais ela. Dançando poliran brinca mais ele, és uma rosa amarela. Dançando poliran brinca mais ela. Dançando poliran brinca mais ele, és uma rosa amarela. Dançando poliran brinca mais ele, dançando poliran brinca mais ela. Dançando poliran brinca mais ele, és uma rosa amarela. Dançando poliran brinca mais ele, dançando poliran brinca mais ela. Dançando poliran brinca mais ele.